Bem-vindos ao Prolecast, um podcast de história voltado para estudantes secundaristas, curiosos em história, professores da educação básica e afins. A proposta do Prolecast é apresentar conteúdos escolares divididos em blocos de história geral, história local e conceitos históricos. Esse é o bloco de história geral, no qual abordaremos história do Brasil e história do mundo dentro dos conteúdos escolares. Sejam muito bem-vindos e bom proveito. No episódio de hoje de História Geral, nós vamos trabalhar com a questão do feudalismo na Europa. Eu já começo fazendo esse recorte geográfico a respeito do feudalismo porque nós tivemos desenvolvimentos sociais muito similares por todas as regiões do planeta, como por exemplo o Japão feudal, da era que vocês conhecem como período dos samurais, o período da África também, a África tem um período feudal ali, algumas regiões dela. E há quem discuta até na história do Brasil se nós tivemos um período feudal ou não, sobretudo durante o período de colonização de Portugal aqui, que ali seria mais ou menos o final do feudalismo e começo do modo de produção capitalista na Europa. Mas esse elemento do feudalismo se manifestaria aqui no Brasil por via das capitanias hereditárias. Isso é um conceito que não cabe a vocês gravarem, né? Ainda mais eu estou falando disso com estudantes secundaristas, mas é fato que existe essa discussão nos campos da história. Vale também lembrar que nem toda a Europa tem um processo feudal uniforme, ou seja, não é idêntico para cada país, para cada região atual da Europa, esse período de feudalismo. Normalmente, o que a gente estuda em escola, ele é baseado no feudalismo das regiões do Sacro Império Germânico, que seria a atual Alemanha, a Inglaterra, França do Carlos Magno e seus filhos, e um pouquinho de Portugal e Espanha. Normalmente é isso que a gente estuda como o período que a gente chama de Europa feudal, Europa medieval. Mas o mais atento do meu aluno pode parar e pensar assim: professor, e os vikings? Eu vi o Thor no filme dos Vingadores. Então, minha gentil toupeira, quer dizer, meu gentil aluno... Nórdicos, eslavos, os eslavos são os povos. Aliás, eslavo é uma palavra muito interessante que eu vou abrir um parênteses aqui com você. Eslavo é uma palavra que deriva do inglês slave, que está associado diretamente com o termo escravo. Para aqueles que no período feudal não são cristãos católicos, era permitida a escravidão. Então, esses eslavos, esses povos que ficavam no leste europeu, que seria hoje Sérvia, Croácia, Rússia, poderiam ser capturados, né, numa região como, por exemplo, a Itália, a Alemanha, falando no mapa contemporâneo. Obviamente aquilo não estava desenhado da mesma forma, né, no período feudal. Mas se transitasse por esses espaços, eles poderiam ser perfeitamente capturados e escravizados. Porque o fator de controle social está muito ligado com as pautas que a Igreja Católica acabava colocando naquela sociedade. Aqueles que não eram católicos não eram muito bem vistos. E daí o termo da origem, a palavra eslavo, que corresponde então a esses povos do leste europeu. Essa brilhante discussão a respeito do termo eslavo aparece no clássico A Queda do Escravismo Colonial, 1776-1848, do historiador britânico Robin Blackburn. Esse é um livro bastante raro de encontrar aqui no Brasil, até porque ele já esgotou há muito tempo e não teve uma reedição, mas vale muito a pena esse material. De toda forma, é nele que Robin Blackburn dedica algumas páginas para discutir a respeito da origem do termo eslavo, já que ele está discutindo a respeito de uma escravidão que acontece durante um período colonial, posterior ao período feudal. A gente está falando aí do livro dele de 1700 e pouco. Mas os elementos feudais ainda apareciam. E, sobretudo, essa questão cristã católica muito forte pautando as noções do que viria a ser um escravo ou não nessas nações centrais do período colonial. E existe uma noção de que na Europa feudal não havia escravidão e sim somente servidão, na verdade muito pelo contrário. E essa é outra riqueza que o Robin Blackburn nos traz, apesar de não ser o foco de estudo dele, a Europa feudal. É essa discussão de como isso é pensado e vem sendo gestado a noção de escravidão dentro da sociedade europeia já no feudalismo, dizendo que entre nós e eles, eles podem ser escravizados se eles não seguem nossa cultura. A tia Mercedes, durante os eventos de família, deve volta e meia soltar assim: a política dividiu a gente entre nós e eles. Dividiu pela religião e pela cor. Ele dividiu, sei lá, por mais o quê, que a Mercedes fala. Então, isso é uma bobagem histórica gigantesca. Na verdade, essa divisão, ela pauta justamente de estruturas muito bem formatadas de organização de instituições muito poderosas que existem até o dia de hoje. Na verdade, o que acontece é que certos grupos, com o passar dos séculos, passam a contestar e se organizar para enfrentar essa estrutura. Mas a estrutura está aí, nessa disputa histórica. Então, vale a pena parar um pouquinho no termo eslavo. E é fato que todos esses povos, os vikings, os eslavos, estavam coexistindo nessa região. Fora que um outro terceiro povo, que é muito importante também para a história, até mais impactante que os eslavos, se a gente for pensar em história feudal, são os muçulmanos, também conhecidos como sarracenos. Mas assim como os vikings, eles têm um conteúdo próprio que a gente vai acabar focando mais tarde. Então, do século V até aproximadamente, vamos arredondar aí para o século XV, XVI, eu vi que o livro didático aqui ele consta até o século XIII, mas com o próprio Robin Blackburn e outros historiadores grandes que acabam colocando, esse modelo de estrutura feudal ganha fôlego nesse capitalismo que está nascendo no século XV, XVI, então vamos considerar o período feudal entre o século V até XVI, me referindo às questões da Europa. Volto nisso. Nós temos três classes sociais que vão se destacar durante esse período. O clero, que eram os membros da Igreja Católica, cuja influência estava muito no campo da religião e cultura dessa sociedade, e o membro mais alto dessa classe é o Papa. Mas padres, cardeais, arcebispos, bispos, abades estavam ali dentro. Os nobres, que é a segunda classe social, que em geral tinham a característica de serem os donos das terras, sendo o mais importante deles os reis, mas aí tinham condes, duques, marqueses, príncipes e os cavaleiros. Professor, então, Conde Drácula, sim, ele era um nobre. Em geral, essa classe social passava boa parte do tempo dedicando-se à caça, fazendo torneios de cavalaria. Porque apesar deles terem a terra, a gente vai ver que a terceira classe social é quem trabalhava. A nobreza vivia da exploração do trabalho dessa terceira classe, que eram os laboratores, em italiano, que significa aqueles que trabalham, ou seja, os trabalhadores. A maioria eram os servos, que era quem alimentava o cavalo do príncipe marombo, da Cinderela, que muitas vezes preparava o banho daquela topeira. Toda a comida dele derivava do trabalho e a exploração do trabalho deles, que eram os ferreiros que produziam as espadas e as armaduras e a ferradura do cavalo. E aí, sei lá, uma aluna imaginária, Giovanna, pergunta: ah, professor, mas os servos aceitavam essas condições de hiperexploração? Eu diria que não, muito pelo contrário. Boa parte dos servos rejeitava o sistema feudal de organização social e passavam suas vidas bem longe da passividade de assistir esses reis, essa situação toda. E aí é onde eu entro com Silvia Federici e o seu livro Caliban e a Bruxa, publicado pela editora Elefante e traduzido pelo coletivo Sicorax. E o que a Silvia Federici destaca é justamente esse ponto de que na substituição do trabalho escravo lá do final do Império Romano, dois fatores foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho servil, que mostra sua raiz justamente aonde? Na escravidão. Os primeiros servos de duas possibilidades. Uma, ou eles eram ex-escravos que recebiam uma terra ali de um senhor, até para acabar administrando aquilo, ajudando, né, no caso, o senhor a administrar aquela posse que era ainda do senhor, ou eram camponeses arruinados devido à questão das invasões germânicas e todo esse conflito bélico. Bélico quero dizer conflito de armas desse período. E que aproximavam-se desses senhores justamente para construir uma rede de proteção. Ou seja, não é que a escravidão lá do Império Romano, que foi até o século V depois de Cristo, tivesse sido abolida. Muito pelo contrário, servidão é uma reconfiguração do sistema de trabalho e de exploração do trabalho de uma classe pela outra. E como a própria origem do termo eslavo mostra, a escravidão permanecia na Europa. Ou seja, o camponês tinha uma relação de subordinação com o seu senhor feudal. A servidão, ela marcava o fim do trabalho com correntes, né, os grilhões, os castigos, inclusive um dos mais famosos do Império Romano é a crucificação. Mas o servo, ele continuava extremamente submisso, dependente e acorrentado aos seus senhores feudais. Por outro lado, e isso é muito interessante observar na obra da Silvia, a nobreza também ficava acorrentada a esses trabalhadores e a esses servos. Se um nobre decidisse expulsar um camponês rebelde, bom, ele não faria, ou dificilmente faria. porque a dificuldade de encontrar mão de obra nesse período é muito grande. Se hoje a Europa é marcada por uma grande densidade demográfica, as florestas nesse período feudal medieval, elas ocupam boa parte do mapa europeu. A taxa de mortalidade é muito alta, até por fome, até por dificuldade de obter recursos, a hiperexploração de trabalho. Então, amarrados pela dependência da mão de obra desses servos, desses camponeses, desses trabalhadores, os senhores feudais recorriam justamente aos cavaleiros, uma forma de justiceiros, de jagunços, seja lá o termo que vocês quiserem usar, mas bem longe da imagem honrada, clássica da literatura, do cinema, para coagir, ou seja, para intimidar os camponeses a pelo menos produzirem e pagarem os impostos ao senhor feudal. Portanto, se o seu cavaleiro, príncipe encantado lá da Branca de Neve, ou ele era um nobrezinho explorador, ou ele era o cavaleiro que estava ameaçando famílias de gente simples, como as nossas. Professor, mas um camponês poderia trabalhar bastante, guardar dinheiro e se tornar um nobre? Não, Stephanie, não podia. Muito pelo contrário, a única classe social que poderia mudar o seu estatuto era quando um nobre virava sacerdote. Daí, no século XI, a famosa frase do bispo francês Adalberon de Laon, de que o clero nasce para rezar por todos, a nobreza para guerrear e a todos defender, e o servo para trabalhar. Porém, se a igreja, ou pelo menos setores da igreja, se alinhavam com esses valores da nobreza, nós temos figuras dentro da própria igreja, que são os cultos dos cátaros, os valdenses, que, como a própria Silvia Federici resgata essa discussão, vão oferecer uma noção muito mais social, coletiva dentro da igreja e, por isso, vão disputar esse campo. A igreja vai esmagá-los. Mas as suas ideias, elas vão sobreviver nessa classe trabalhadora que já estava a todo vapor em fervo. Há revoltas de camponeses por todo o período da Europa feudal. Daí lendas, e são lendas porque no caso Robin Hood ele não existiu mesmo, de um camponês que se voltava contra a ordem social e ficava na estrada roubando dos ricos para dar para os pobres, ou que no caso seria um nobre que rompe com a sua classe social e a sua exploração e passa a defender o interesse dos pobres. Entre revoltas realmente reais e concretas que acontecem por todo o período feudal. Isso vai ser muito manifestado também, por exemplo, na Reforma Protestante, com o pastor Thomas Mintzer, que, ao contrário do Lutero, que estava comprometido com a burguesia lá daquela época, o Mintzer se engajou com os camponeses. Daí sua famosa frase: "O mundo deverá sofrer uma grande sacudida. Acontecerá uma situação tal que os ímpios serão expulsos de seus lugares e os oprimidos se levantarão." E para finalizar, como a própria Silvia Federici coloca a respeito do trabalho feminino, eu acho muito importante destacar isso, as mulheres da sociedade feudal também ocupavam esses ofícios dos trabalhadores camponeses, dos servos. Existe essa noção histórica de que a mulher ficava no lar e tal. Isso normalmente é para uma classe social relacionada com as classes dominantes. A mulher da classe trabalhadora sempre produziu, seja no trabalho doméstico, bem como o trabalho externo e o trabalho doméstico. Por exemplo, na cidade de Frankfurt, durante o período feudal, a própria Silvia levanta que haviam mais ou menos 200 profissões ali para os camponeses, sendo que quem trabalhava nisso era em torno de 1.300 a 1.500 mulheres. Na Inglaterra feudal, nas chamadas guildas, que eram mais ou menos a base do que viria a ser hoje os sindicatos, organizações de cada profissão. Das 85, 72 haviam presença feminina. E o importante de observar é que algumas elas chegavam até a exercer papel de liderança. Como o pessoal que trabalhava com seda, as lideranças normalmente eram femininas dessas guildas, desse sindicato. No século XIV, mulheres também trabalhavam como médicas, professoras escolares. Mas vocês podem perceber que isso está referido com profissões ligadas aos servos. E adiante a gente vai justamente discutir isso, a relação do trabalho feminino com a questão de classe social. E daí a base da cultura que hoje nós chamamos de cultura machista. O trabalho feminino sempre existiu em toda a história, mas ele tem um recorte de classe muito acentuado. E aqui na Idade Média, que é o princípio dessas relações, é que a coisa se acentua. E retomando na questão dos empregos, essa parte da sociedade feudal, a agricultura é o trabalho central numa sociedade feudal. E a criação de animais também, a pecuária é bem importante. Mas, obviamente, vai precisar ter artesanato, a construção de ferramentas, a construção de casas, então vão aparecer os pedreiros, marceneiros e todo esse conjunto de profissões. Mas lembrem-se, o foco, a maior riqueza da sociedade feudal é a terra. Vale lembrar que para abastecer todo esse tipo de atividade econômica, um feudo variava de mais ou menos de 200 a 250 hectares, o que daria mais ou menos 2.000 km² de terra, 2.500 km². Casas grandes hoje ocupam uns 100, 200, 300 m². Eu estou falando de terrenos de km², tá bom? Então, dentro do próprio feudo, normalmente se produzia tudo o que precisava para abastecer essas três classes sociais, sendo que normalmente cabia à nobreza os trabalhos de caça e, consequentemente, a carne não era uma comida comum dos camponeses. Um dos motivos pelos quais a carne virou uma comida nobre e sinônimo de festas sociais para nós hoje. Normalmente, quando as classes populares vão comemorar alguma data específica, né, o aniversário de alguém, o pessoal tem hábito de churrasco, porque associa muito com uma data importante, uma coisa nobre. E isso é resultado de que eles não podiam comer carne no período feudal. São alguns traços culturais bem marcantes. Um nobre, se pegasse um camponês caçando lá nos bosques, nessas terras dentro do feudo, haviam até florestas. Podia, tipo, dar pena de morte para esse camponês, para essa família. Era um negócio bem tenso. Então, basicamente, é isso o nosso primeiro episódio sobre feudalismo. Eu agradeço ao historiador Adalberto Coutinho, que foi quem me arrumou uma cópia do capítulo do livro do Robin Blackburn, e a Silvia Federici, que é um dos trabalhos base muito fortes para o meu trabalho de estudos de feudalismo. Eu sou Fábio Tardelli, professor de História e mestre em Educação, e esse foi mais um episódio do Prolecast, a primeira parte de feudalismo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!